homem dos meus sonhos vinha aparecendo bem sim. Era mais um, só que num relance. Seus olhos me chuparam, feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia. Eu disse X e de close and close. Fui perdendo a pose até sorrir feliz. E voltou me oferecendo um drink. Me chamou de anjo azul. Okay.